Irmão, tudo isso aqui, antes de qualquer coisa, o começo, tudo isso aqui se originou por causa de uma primeira música que um jovem como eu fez na época. Acharam bonita, eu não tinha achado muito bonita. A primeira música da minha vida foi uma música dizendo que Deus é o meu melhor amigo. Teclama, xalama. Então, como é nostálgico esse momento que eu estou fazendo, eu quero chamar Eliel com a sua harmônica para me acompanhar num pedaço dessa música, de onde tudo se originou. Meu melhor amigo é Jesus. Deu na minha cabeça de fazer essa música, né? Eu era um jovem, eu tinha amigos, mas não um amigo igual esse. Disseram haver no mundo um amigo. Procurei, mas não encontrei. Mas um dia eu olhei para a cruz, encontrei o meu amigo, é Jesus, meu melhor amigo é Jesus. Estendeu a sua mão e me deu salvação. Meu melhor amigo é Jesus. Meu melhor amigo é tudo por causa dessa música. Estou passando um pouco do começo. Nós tínhamos gravado o terceiro LP, quando de repente uma moça no estúdio chamada Elizabeth canta a música dela. Cantou esse pedaço aqui, ó. Esse pedaço, cantou a música inteira. E aconteceu uma coisa estranha comigo. Elizabeth cantando, eu virei para o meu irmão José Luiz e disse assim: José, tem algo muito esquisito acontecendo. Há um clamor da alma dela que eu nunca senti. Daquele dia em diante ela foi entrando em depressão fulminante, que levou quase ela à morte, e ela está no Instituto Psiquiátrico. E nós lançamos o terceiro LP, na época chamado Linda Manhã. Mas sem ela estar presente, nós pusemos um microfone e na hora dela cantar, nós soltamos o disco. Foi uma choradeira total. Mas nesse inteirinho, irmãos, eu ouvi os anjos cantarem na minha janela a minha música que eu tinha feito, só o coro, para nunca mais chorar. Foi uns 40 segundos, no máximo. Começaram a cantar aquelas músicas, os anjos, para nunca mais chorar. E ouvi aquilo 40 segundos. Depois de alguns dias, Jesus entrou dentro do quarto dela e disse: Bete, sai para fora.